Controle 1935. Alfa Juliette, você pode ter. Alfa Juliette, pode ter. Já decolou na sua disposição. Tango Eco, pelo Novembro, no meu pé, escolhido axé. No meu pé, escolhido axé, pelo Novembro. Salvador autoriza Eco Zulu Novembro voar direto de China, guardando autorização na sessão 065. Como será para deixar? 252. 258, confirme. 252. 352. Afirmo. Sente, a princípio, mantendo o motor esquerdo chega na autorização para a extensão 065 na proa 352. 2. Sim, livre ascensão 065, direto destino, Papatango Eco Zulu Novembro. Em livre ascensão 065, direto destino, Eco Zulu Novembro. Bom dia, 3597, quebrou? 3597, Max autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, até o 093, bom dia, chega da Bonf, desça para 4.000, sem restrições, ajuste 1091. Pistão a zero, vou na 866. 1865, complete final de Chame Torre, 1895, confuso. Uma torre agora, 1895, grado, bom dia, boa noite. Para o controle? Exato. Um chamado para pouso, por gentileza. Zero nove nove zero copiado, grato. Bom dia, voa no 865, baixou travado final 190, visão. Bom dia, no 865, livre pouso no 10, vento 050 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 1. Ok, tem livre pouso na 10, no 0, no 1, altímetro, voa no 865. Via Fátio, Índia e Alfa, ponto de espera, Chame Torre 1895, ajuste no 011. Obrigada por vocês também. Solo 4-4, liga direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, igual 9. Quando 093, isso para 2000, livre ele é sem reporta no localizador. Solo 2, bom dia, boa noite, né? Foca, senhor. 865, táxi Alfa, chamamento da Juliette. E a Alfa chamada de Juliette, boa noite. Sim, Jaguar 3171. Afirma. Mantenha chegado no 903. O controle não autoriza, mantenha sido chegado no 1093. Bom, 865, ingresso Juliette, vai ficar até o ponto que vai seguir e vai seguir o mesmo até o portão 09. Ok, ingresso Juliette, marcha, segue o polo, ingresso 0908, né? Então, 3071, puxa acionando 1, chama para... Foi, no 04, puxa o 3 destaques. Tomara para o destaque, 39. Zero, decolado aos 49, controle 119, decimal 35, bom voo. Ok, bom dia a todos aí, azul 4040, até mais pessoal. Soli, bom dia a todos, azul 4040, passa 1400 metros. Azul 4040, bom dia, contato radar na decolagem, saída da EO nível 340. E saída da EO, sobe nível 340, azul 4040. 31971, tem 1976 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão para o táxi. Táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chamei torre 1895, ajustado 1011. À direita, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 31971. 1189. Obrigado pela gentileza, tá? Controle. Não por isso, 1093. Só para confirmar que fixo final não é autorizado pelo controle. Torre Salvador, gol 1093. 1093, bom dia, reparte externo. Reporta no externo, gol 1093. Controle azul 4040, só está 10 graus à direita por 10 milhas, só para apresentar um pequeno comando. Fecha. Passando externo, baixado e travado, gol 1093. 1093, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 1-0, altímetro no 0 no 1, gol 1093. Bom dia, 3171, visual com o Bain da Gol na final. Afirmativo. Após o Bain da Gol na final, ali mantenha no 03171. Após o traçado da Gol, ali mantenha no 03171. 93, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 119, 1093. Solo 1093, livre à pista. 1093, está desautorizado via Alfa, Juliette, vai seguir o follow-me até o portão 10. Alfa, Juliette, seguiu o follow-me, portão 10, 1093. Chame Recife agora em 1251, alternando 13395. 351, 13395, bom dia, azul 4040. Sim, 570, se enche, assina a identificação, chega na mar e desça e mantenha 050. Patango, Eco, Zulu, Novembro, chame Recife, 1251. Decolado 57, controle 19935, bom voo. 1935, está 3171, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3171. 3171, bom dia, contato radar na decolagem, vigilância. Vigilância, quando possível, foi de bridge, 3171. Eu não sou de Leda, tão 3171. É tu Leda, tão 3171, obrigado. 201, pronto para a cópia Campinas? Campinas aprovado, nível de voo 340, via Tesouro 6, Bravo Tesouro 3, e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5110, controle 119, decimal 35. Delta 3890, tem que levar uma só índia. 3890, pronto para a cópia Recife. Afirma, tá 3290. Tá autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58. Subida pouca, transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código 5106, controle 119, decimal 35. Autorizado 330 para Aracaju, via 258, Boca, saída, direção Aracaju, responde 5106, controle 3935, primeira curva à esquerda. Afirmativa, confirmando primeira curva à esquerda, contagiamento correto, chama para pushback e acionamento. Camará, alta 3890. Primeiro 570, desça para 2000 pés, QNH no 01, autorizado ali a 700, reporte final estabilizado. Então 3171, restrito nível 340 pelo centro Recife. Restrito 340, está 3171. Desça para 2050, chegada Bosque, QNH 01. Abre também 570 na escuta. Afirmativo, senhor. Desça para 2000 pés, QNH 01, autorizado aliás, 700, reposto estabilizado. 2000 milhões, reposto estabilizado, acredito, sacaram mais 570. Tá 3171, sendo centro Recife 251, alterna 13395. 51 13395, 93, 171, não. Rio 5973. Alfa solo. Rio 5973, autorização Recife. Por favor. Alô, Salvador, bom dia. Xanar 6211, autorização Galeão, confirmação Índia. Xanar 6211, aguarde para cópia. Prepare o senhor da Olho da Bridge. Ok, na sua escuta 6211. 5973, confirma a hora do plano? Seria uns 40 só, 0940. Lourado, secando com 6570, sobre 18. Sim, estou na hora 5535. Obrigado. Salvador. Tá com a carga 6570, sinal do 10, baixou e travou. Obrigado, senhor. Centro Norte com 2 nós, por autorizado, pista 9. Repouso 1 a 0, tá com a carga 6570. Xanar 6211, bom dia, tá pronto pra cópia? Bom dia, pronto pra cópia. Xanar 6211, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10, saída da Euleda Bridge, em Bridge Def 70, Zulu 110, SMAP 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme plano, transponde 5111, controle 1935. Autorizou 36,

Rio 5973, está pronto para cópia? Afirmo. Rio 5973, autorizado para Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 50, decola da pista 1-0, saída Fuca, transição Caju, após decolagem por rua esquerda, código 5125, frequência do controle 199, decimal 35. Autorizado 370, Recife, Fuca, Caju, após inicialmente 50, decola por curva, com curva esquerda 390, 5125, 19-35. Rio 5973. Rio 5973, corrigindo a rota Upper Whisky 58. É, afirmativo, 58, Upper Whisky 58. Zul 4201, autorizado, reporte para o táxi. Rio 5973, para o pushback de Salamé. Rio 5973, confirma que está totalmente pronto. Afirmativo. Rio 5973, autorizado e após para o táxi. Chamei táxi 5973. Tapsa 6570, segue pela Alfa, reposte para ingresso a Juliette. Segue Alfa, reposte ingresso a Juliette, 6570. Gol 1093, autorizado para Confins, nível 360, via Pesulu 1-0, Bridge e Pesulu 1-6. Decola da pista 1-0, saída da Helia da Bridge, após decolagem, curva direita, código 5121, controle 119.35. Responde 5121, controle 1935. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, transponder 5121, controle 1-9-3, gol 1093. Gol 1093, contagiamento correto, reporte para funcionamento push e push. Porta pronto para funcionamento push, gol 1093. Para o pushback de funcionamento, está 3890, no gate 2. Está 3890, mantém a posição. Ela está 3890. 514, informe o horário do plano. 7, aguarde mais uns 3 minutos para a cópia. Local 3153, completa a aproximação, chame torre 118.95. 759, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X8, obteira no zero, reporte final estabilizado. QNH1 no zero, no outro. Strip 5973, correção Rio 5973, seguirá a aeronave da Azul, Embraer 190, sua frente. Salvador, o Azul 4201 para o táxi, 123 a bordo, 4 horas e 14, na Ribeirão. Azul 4901, autorizado táxi para 4201, autorizado táxi para o ponto de espera da 190, via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste na 011. Torre Salvador, está tranquilo, 5-3, estabilizada, X-Way 1-0, baixo de gravata. 3153, vem pro cão, todo autorizado, pista 10. De pouso, pista 10, tá 3153. APSA 6570, visual coronavírus da Rio, à sua esquerda. APSA 6570, após a passagem da mesma, autorizado, ingresso. Então, pátio 1, segue para o pátio 3, atenta ao sinalizador. APSA 6570, só confirmando que está prevista a posição 2, parte 3. Posição 2, parte 3, obrigado. APSA 6570. Bom dia, Azul 4201, após o R2 na curva final, autorizado alinhar e manter. Após o Rio, tá 3890, tá autorizado pushback? Afirmo, tá 3890, tá autorizado push, é ponte pro táxi. Após o Rio, tá livre, tá 3890, tá autorizado para o táxi. Graças. Bravo, Kilo Whisky, fome empate. Aguarde, copo Bravo, Kilo Whisky. 3153, solo 2-0, chamando 2-1 da escola. 2-1-9-3. Paulo Salvador, bom dia, 3153, estou na Fox 2. 153, segue pátio via Alfa, vai entrar em ingresso na Juliette. Via Alfa, voltada para a Marinha da Juliette, 3153. Fala, Salvador, Gol 1963, bom dia. Fala 963, aguarde para o copo. Estamos sempre para a Juliette aguardando. Grupo 5514, abraço para a cota. Grupo 5514, autorizado para Aracaju, ele de voo 190 via Golf 677, decola da pista 190, após decolagem curva esquerda, saída Puca, Jama, após direto Caju, código transponder 5130, controle 119.35. O nível de voo autorizado é 190, confirme. 35514, reporte para o acionamento push. Azul 4201 no contato radar na decolagem, para o nível 340, saída da EL. Saída da EL, saída 340, Azul 4201. Grava posição, 3 do norte 53. Rio, 5 de decolagem já. Estou autorizado a linha de decolar, Rio. Vento, calma, continua, tinha entendido que você havia me chamado. Luiz, que autorizado voo local 1.000 pés, decolando a pista 1.7, corredor forte, código 01-16, controle 1.9.35. Estabilizado, campo à vista, voo 9759. 9759, torre agora 1.98.95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Entendi. Oi, Salvador, muito bom dia, vou no 759, final da 10. Negou no 759, reporte para o baixado e travado, vai ficar uma. Ah, afirmativo, já estamos, baixado e travado. Quem chegou ali, puta livre? Direto Zulu 10, SMAP, direto no vidro, direto para a cena. Após conforme plano, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da EL, Leda Bridge, código transponder 5-1-5, controle 119.35. Autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, melhor, para o Galeão, ele vai para o Zulu 1-0, SMAP, Barbacena, conforme o plano. Após a decolagem, executa da EL, Leda Bridge, transponder 5-1-5, controle 119.35, gol 1963. Gol 1963, negativa, rota informada, Upsilon 10, SMAP, direto Luvito, direto Barbacena, após conforme plano. Confirme. Afirmativo, senhor, então vamos lá de novo. Autorizado nível 360, Upsilon 10, após a decolagem de escuta da EL, Leda Bridge. Rota Upsilon 10, SMAP, Luiz. Barbacena, depois conforme o plano, transponder 5115, controle 119.35, gol 1963. Ok, o senhor cotejou errado novamente a rota, após SMAP é direto Luvito, negativo Luiz, negativo SMAP, direto Barbacena, após SMAP Luvito, após Luvito Barbacena, coteje. Após SMAP Luvito, depois Barbacena, gol 1963. Agora sim, portão 11, chama quando pronto. Para o táxi, portão 3890 com 134 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 até na Fortaleza. Gente, táxi à direita no ponto de espera, chame a torre 1-1895, altímetro 1011. Direita no ponto de espera, 3895, vou chamar alta, 3890, bom trabalho. 3153, observe a liberação do 320 da companhia, após ingresso para a ponte 04. Ingresso para a ponte 04 da 3153. Rio 5973, autorizado a prova do Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, obrigado. Foi Yankee Yankee Aguarde pro reboque. Salvador, meu guardião, muito bom dia, tá 3890, no ponto de espera da 190, pronto. Bom dia, tá 3890, após o Boeing na curta final, autorizado a LR, meu tipo 190. Após o Boeing, autorizado a LR, meu tipo 190, tá 3890. O 1865 autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Alpes Zulu 197, decola da pista 110, saída Arbor, tração Alefa, após decolagem curva direita, código 5122, controle 119.35. A 3597, mantenha a escuta. Informação, Juliette, aguarde para a cota. Azul 4201, no chão de centro Recife, 1251, no eterno 3395. Tá livre, puxa, pode pra táxi, o Chanel 6219. Livre, chama na táxi, o Chanel 6219. Rio 5973, chame centro Recife, 2545, alterna 13365. 2545, 3365, boa. Oi. Pronto, voto? Pronto, voto. Correção, mantém escuta, por gentileza. Boa 759, autorizado em ingresso, pátio 1, posição 1. Posição 1, o Gol 17 está abrindo. 3597. Ô, chega 6211, é o solo? Só chega. Direto já, ela tá 3890, direto. Chega, solo. Ô, 6219, só da passagem do lado da Buco vai ingressar no Pajuno. Agora passou, a gente tá ingressando aí pela Juliette, aí após isso prossegue com o pushback aqui. Então, tem uma aeronave da Gol ingressando pela Juliette, após prossegue isso, ele vai pra qual posição? Isso, após o Gol ingressar e liberar a Juliette, tá livre o pushback. Pode ser, obrigado, vai, após o Gol, então chama a tarde, tá? A aeronave que chamou anteriormente pro reboque, confirma a matrícula? Confirme, Pátio, qual posição até qual posição? Eu não entendi, o senhor está em qual posição que é ir pro 8? Está no Pátio 3, é isso? Sim, inicia o recuo da aeronave e chama para início o reboque, Alfa Yankee. Mantenha escuta e aguarde cópia. Tá, 3597, cruzado para Brasília, nível de voo 360, via Epsilon 97, decolada pista 10, saída Argo, transição Elefa, código 5127, controle 119.35. Bola da 10, curva direita na saída Árvore Transição. O transponder 5127, controle 1935, da 3597. Só 3597, contagiamento correto, reporte pronto, posicionamento puxa. Chamou o solo. Sente, mantém, escuta agora de cópia. Eu acho que vai demar X-ray. Bom dia, desça para o nível 050, chegada bom, fiquei legal no 09. Táxi, o Xené 6219, estamos com 157 a bordo, 4 horas de autonomia alternando barulho. Xené 6219, autorizado táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera da pista 10, relaxa na torre, 198.95, ajuste no 01. Deve Índia Alfa, não pode esperar 2295, 2409, 0969, 0969, muito obrigado, até mais tarde.